O dia 29 de março na história, 1549. Tomé de Souza, então governador do Brasil, funda a cidade de Salvador, chamada na época de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, como sede do governo português na colônia. A cidade teve início na Vila Velha, na parte baixa, mas logo passou as elevações que hoje formam o bairro da Vitória. Salvador tornou-se uma cidade dividida em dois planos, a cidade baixa e a cidade alta, como Atenas na Grécia e Gênova na Itália. A cidade foi sede da administração colonial do Brasil até 1763, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. 2006, Marcos Pontes se tornou o primeiro brasileiro a ir ao espaço. Além dele, também participaram da missão centenário o cosmonauta Pavel Vinogradov, da Rússia, e o astronauta Jeffrey Williams, dos Estados Unidos. Naquele dia, a bordo da nave Soyuz TMA-8, os três decolaram do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, em direção à Estação Espacial Internacional. 2010. Morria, vítima de um câncer no cérebro, no Rio de Janeiro, Armando Nogueira, famoso jornalista e cronista esportivo. Nascido em Chapuri, no Acre, no dia 14 de janeiro de 1927, ele foi o responsável pela implantação do jornalismo da Rede Globo, onde criou programas como o Jornal Nacional e o Globo Repórter. Esses são os fatos que fizeram o dia 29 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.